apareceu. Te olho um tempo e cê nem me viu. Fui fazer fio-fio, mas já vi que é curto pavio. Will, polícia subiu. Você é bandida, roubou corações e ainda sumiu. Já te vi em outros bares, em vários lugares, até mesmo nos sonhos, mas foi um pesadelo te olhar com outros caras. Essa dor que eu sofro, mas eu vou ser o seu herói. Você diz sim ou não, eu salvo sua vida e você o meu coração. Quero que você me ame, quero que sinta o mesmo que eu. Sério? Fui mais um na sua lista. Qual vai ser a próxima vítima que você vai fazer chorar? Mas tudo bem, se quer ficar, fica. Mas tudo bem, se quer ir embora, vai. Isso não é brincadeira de minguante. A lua cheia, gata, você é minha melhor paz. Eu tenho o que procura se quiser sair. Eu sou o que procura pra mudar sua vida. Eu sinto que a loucura algo me dizia, que amor só combina com som. E eu tenho o que procura se quiser sair. Eu sou o que procura pra mudar sua vida. Eu sinto que a loucura algo me dizia, que amor só combina com som. E poesia. Minha rima, inspiração, minha dicção. Mas aí vê a solução se eu fizer uma ligação. Alô? Alô, polícia, sei que reclamam de mim na perícia. Mas essa vez não fui eu, foi uma mina que tá envolvida num roubo secreto que você não pode saber. É o quê? Calma, calma que eu te explico, tudo vai fazer sentido. Tô andando meio sentido, precisava de um amigo. Mas só lembrei de seu nome. Mas o que que ela fez? Ela tem minha foto, meu cabelo liso, gritou no seu copo, usando feitiço na boca do sapo. Meu nome completo virado ao contrário, o santo no copo com a roupa vermelha, acende uma vela. O santo do copo foi pra geladeira, falou com o pastor, falou com uma feira. Mas isso tudo era da minha cabeça. Sentindo mesmo, eu tô amando mesmo, acho que é isso mesmo. Ela é o amor da minha vida e não tava nos meus planos. Então esquece a minha queixa, deixa pra lá, deixa. Eu parei pra pensar, finge que tudo isso foi um engano. Eu tenho o que procura se quiser sair. Eu sou o que procura pra mudar sua vida. Eu sinto que a luz.